dilúvio da guerra. Combatente, soldado pelo bem que viela. Descontente com o que é oferecido à favela. Indiferente a flores mortas, né? Perfume na selva. Valente, serpente, ou por trás da tecla. Lá na frente vai cair. Por terra, o comédia, sobrevivente por tecido. O alvo da pedra, competente é minha versão. Não se tema novela. Favelado, pele parda. Terra de domadores, onde enfeita com flores o sombrio da noite. Inimigo cautelar, do mesmo idioma. Vários pra acusar que a fé tá na lona. Domo o coração em decomposição. Capitalização, não se faz revolução. A guerra dos falantes, do banco constante. Descolore as cores, cada qual no seu tanque. Avante, morou, a favela gerou. Cantor, jogador, doutor, olatrô. Cessador, por favor, pra poder escrever. Controlador da emoção, dá o seu parecer. Quem inspira é as pedras, no meio trajeto. Bastardos da terra, contraria o clero. Cavalo de Troia, troca real e de dólar. Morte interna, fratura psicológica. Aflora, transforma a paz em raiva. Arquiteto do ódio, destilado na mágoa. Entre o psicopata, que paga de louco. Na farda da ovelha, no rastro do lobo. Paguei, deu o troco no erro que eu fiz. Pós a retratação, só Deus é o juiz. Porque aqui eu sou rocha, no céu diamante. Quem é os mentores, quem quer o meu sangue? O preço do sorriso no rosto do filho. Apreciadores de Cristo, não paga por isso. Certo não apazigo, desconfio do alívio. Não vi escrito no livro o amor do inimigo. Cê quer ser a voz, o candidato é herói. O brinquedo tectoy, o algoz do boy. Quem é nós que se mata por mais de um conto? Sou réu do céu, do PM ou do que quer ser comando. Resistente diante do dilúvio da guerra. Combatente, soldado pelo bem que viela. Descontente com o que é oferecido à favela. Indiferente a flores mortas, né? Perfume na selva. Valente, serpente, ou por trás da tecla. Lá na frente vai cair. Por terra, o comédia, sobrevivente por tecido. O alvo da pedra, competente é minha versão. Não se tema novela. Vim do golfo compor entre lágrimas. A frase 3 pontos deixou a ressalva. Asa azul pro promotor, aí a treta acabou. Criador em potencial de raízes do amor. Pesadelo sem ser, segundo, terceiro. No sonho termino em primeiro. No silêncio do monge, descobri o estrondo. Pronuncia direito, especializa a fono. A mente doente, não conforto escotete. Me culpo por ter sido negligente e ausente. Entende? Ser derrotado, assistido. Quem passa fome, não analisa o perecível. Cabulosa frustração, tensa depressão. Torcendo pelo efeito do grupo da oração. Não tem milhão aqui pra mudar de fase. Não sou santo padre, nem o Joseph Blatt. É que o Galvão não narrou. O golaço do Daniel, perdão do céu, ao marginal cruel. Não terás audiência pra Fórmula 1. Sou míssil apontado no andar da Taslu. Se Deus não ajuda, ajoelha e jura. Quantos Deus tem na terra? Na moral, desculpa. Questão da prece, o grau da unção. Se permanece vivo, tira sua conclusão. Cusão não vai ser, C4 pro conformado. O inimigo do estado, do morro soldado. O sonho da puta é cantar lá na chuva. Seu paciência do Buda, na destreza do Puma. O Judas do Judas, carapuça, discórdia. Sono leve do justo, porque o mal não reposa. Me tornaram místico, se tem um motivo. Passei despercebido no som baixo de 5. Resistente diante do dilúvio da guerra. Combatente, soldado pelo bem que viela. Descontente com o que é oferecido à favela. Indiferente a flores mortas, né? Perfume na selva. Valente, serpente, ou por trás da tecla. Lá na frente vai cair. Por terra, o comédia, sobrevivente por tecido. O alvo da pedra, competente é minha versão. Não se tema novela.